nós nunca nos poderíamos pôr de lado e de responder positivamente a este desafio do município e da equipa, porque esta questão dos maus-tratos diz-nos também diretamente respeito. É uma situação que vos preocupa no momento atual? Não nos preocupa no sentido de pensarmos que há alguma situação descontrolada, mas é uma situação à qual temos que estar sempre atentos e temos também noção da nossa responsabilidade e sabemos que é nas escolas que muitas vezes são detectadas pela primeira vez algumas situações.